Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast, contando hoje com a presença do Cósmico Everton. E também daquele que não é o Tocha Humana, mas também tem alguma parte do corpo queimada, Magaren. E também com aquele que está de inquilino em Portugal, André. Opa, e estamos aqui também com a presença daquele que tem a risada mais maléfica que eu conheço, que sempre é capaz de assustar a todos, né? O Mônio. Isso foi um elogio, graça. Eu tô na dúvida. Não, que sua risada, né? Eu acho que quando você ri perto de alguém, eu acho que é capaz de deixar a pessoa surda, né? Mas enfim. Minha risada é de uma candura ímpar. Leia um Tweep Verso, capítulo 1, né? Risada poderosíssima. E tradicionalmente estamos aqui reunidos, graças aos esforços do rapaz que vive abandonando o grupo, o Eric. Vive abandonando o grupo, mas pela voz sua e do Magari aí, vocês estão nas últimas, hein? Mas continuamos no grupo, tá vendo a diferença? Isso chama-se comprometimento. Mas eu tô aqui. Até falou o cara que não participou dos dois últimos dias que devia ter participado, né? Você já deu spoiler que você não tá no próximo, que foi o último e o próximo. Estou prevendo o futuro além de tudo, tá vendo? Até esse programa terminar, esse quarteto fantástico de 5 pessoas vai ficar de 3. Grande chance. Isso é loucura. Grande. Agora virei uma espécie de peão em um jogo de xadrez galáctico. Minha única saída é trazer auxílio. Preciso reunir um time de pessoas que possam ser úteis a mim. É claro. Computador, posso transportar para este planeta o Quarteto Fantástico? Afirmativo. Muito bem. Traga agora! Então vamos lá, né? Quarteto Fantástico. Por que nós estamos falando do Quarteto Fantástico? Dessa vez eu não tinha nenhuma pauta melhor. Da Fox. Foi mal. Falaram junto. Não, eu tava dizendo que era do cara do filme da Fox, aquela porcaria. Até agora eu não vi. Eu disse que é porque não tinha nenhuma pauta melhor. Até agora eu não vi o filme ainda. Não animei no cinema. Ah, não perdeu nada. Quer dizer, assiste depois. Perdeu a chance de ter opinião. É, não, eu vou assistir. É porque tem uns 3 filmes em cartaz e 2 estão na frente, na fila, apesar, entendeu? Pra mim. Apesar de eu ter gostado, como eu já falei, acho que lá naquele do. Quando a gente falou do novo Quarteto Fantástico, eu não ter desgostado nem gostado do filme, ter ficado no. Legal. Não é filme pra ver no cinema mesmo, não. Vê em casa, vê modos alternativos, vê no importabando, já. Eu tô tentando aos poucos comprar os filmes da Marvel, então eu vou acabar comprando ele no futuro. Ah, eu vou comprar quando ele chegar. Quando tiver baratinho. Um ano depois que ele tiver sido lançado em Blu-ray, eu compro, porque já tá baratinho, uns R$20, por aí. Um dia depois que ele sair, eu compro. Sabe o que é engraçado, Eric? Eu já tive um plano assim de comprar os filmes da Marvel. Comecei comprando os DVDs, tudo bonitinho. Mas eu parei logo no começo, porque logo no começo saiu o primeiro Quarteto Fantástico. Que eu tenho em Blu-ray e DVD. Cê... Que decepção, Magaren. Mas, ô Mônio, eu não falei que eu vou assistir os filmes. Então, mas é que eu resolvi não gastar dinheiro à toa, você não tá entendendo. Entendi. E veja, eu comprei o VHS pirata do Quarteto de 94. E não me arrependo. Veja. Mas então, aproveitando esse mês, né, que foi lançado o novo filme do Quarteto, o novo e último, eu acho, desse Quarteto, né? Temos. Nós resolvemos falar do Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, né? Eu ia falar dois personagens ou dois grupos, não cabe, né? Esse personagem e esse grupo da Marvel que estão juntos em várias histórias aí, né? Que são os primeiros, né? Personagens. Ah, vamos concordar que o Quarteto, que o Aranha e o Quarteto sempre teve ligado. Eu acho até que o Aranha está mais ligado ao Quarteto que aos Vingadores, que todo mundo fala hoje. Muito mais. Concordo. Inclusive, no mix da Abril, sempre foi Aranha e Quarteto, né? É, por isso que eu falei o Moni, o André Inquilino lá em Portugal, porque o Quarteto sempre foi servido de inquilino nas revistas do Aranha. Na RGE já era, depois passou para Abril. É, você falou de Vingadores, Homem-Aranha e Vingadores começaram a ter esse relacionamento, vamos dizer assim, né? Deu o Homem-Aranha participar e tudo mais, nos anos 2000, né? 2004. 2005. É, isso aí foi só por causa do Bendis lá, depois da queda, ele resolveu incluir o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha, Homem-Aranha, Wolverine. Exatamente. Foi mais espaço. Com o cara do Bendis do que de alguma ligação, assim, prévia, né? Exatamente. Não, nos anos 90 o Aranha já era Vingador Reserva, pô. Sim. Mas tipo assim, não era membro fixo, né? É, exatamente. Sim, sim. Se criassem um filme dos Vingadores e um do Homem-Aranha nos anos 90, ninguém ia ficar pedindo pro Aranha entrar nos Vingadores, por exemplo. É, assim, era... Sim. Ele sempre foi mais próximo do Quarteto, né? E eu falei que o Homem-Aranha foi o segundo, mas eu não lembro aqui, eu acho que não foi, não. Não foi, não. Teve Hulk, teve Homem-Formiga antes e tal. Viajei bonito. Primeiro é que foi tudo no mesmo Quarteto Fantástico. Foi o Quarteto em 61. É que nós estamos falando 61. Por nível de importância, por isso. É porque foi o Quarteto em 61 e uma enxurrada em 62. É, foi o Quarteto que estreou aí a Marvel mesmo, né? Como ela é hoje, né? Desde os anos 60. Depois lá da Atlas, né? Aí o Stan Lee estavam querendo, enfim, criar coisas novas, né? E aí o Stan Lee teve a ideia do Quarteto. E aí foi aí que começou realmente o boom da Marvel, né? Aí começou a surgir os outros, a Homem-Formiga, Homem-Aranha 62, a Amazing Fantasy, enfim, né? Começou aí realmente a crescer pela primeira vez de verdade a Marvel, né? Exatamente. E aí, na primeira edição da Amazing Spider-Man, né? O Homem-Aranha estreou na Fantasy e depois na Amazing, na primeira edição, tem o um encontro justamente com o Quarteto Fantástico, né? Não apenas um encontro, né? Uma tentativa de entrar pro grupo. Exatamente, né? É normal, quando... É igual, mais pra frente, o Aranha acaba se tornando esse personagem. É aquele... Sempre que aparece algum personagem novo, eles chamam um personagem que já tem renome pra... Vamos lá, porque se não der certo, pelo menos os fãs daqueles outros personagens já compram aquela edição. Tipo com o Howard, que o Eric pulou. Então, nessa primeira edição, basicamente, o Peter, né, começando sua vida heróica, ele olha pra um dos poucos grupos de heróis que tinha na época, né, e pensa, ah, tem que entrar em algum deles pra conseguir ganhar dinheiro, né, tem que ajudar minha tia e tal. Era o único grupo, não era? É, os Vingadores eu acho que ainda não tinha. Tinha outros heróis, né? Mas grupo eu acho que era. Não um... tinha Vingadores. Os Vingadores surgiam na época do que o Sexteto apareceu no anual lá. 64, então. Não, acho que Vingadores foi já 63. Foi 63, mas foi mais pro final. É, então é. Mas aí ele fez. Assim, é uma conclusão até razoavelmente lógica, né? O cara tem poderes, um grupo tem poder. Tipo assim, eu preciso de dinheiro, vou lá, né? Não é muito lógico o fato dele ter invadido e sair quebrando tudo só pra poder conversar, né? Ah, mas você é normal do Aranha, pô. Isso aí é normal do Aranha. É muito interessante essa luta, porque o Aranha não só bate em todos os quatro juntos, como a Mulher Maravilha. A Mulher Invisível tem a brilhante ideia de pegar um cinto, né? Uma corda, sei lá o que ela pega. É o laço, né? Da Mulher Invisível. Pois é, ela faz cosplay de Mulher Maravilha. E daí começa a tentar laçar o Aranha. Ela é muito bizarro, cara, porque o laço dá pra ver. A coisa mais inútil que alguém podia tentar fazer foi aquilo, e ela fez. Mas aí no final das contas ele consegue falar o que que é, e ele fala, não, mas a gente não ganha dinheiro, né? Tudo que a gente recebe vai pra pesquisa e tal. E acaba desistindo, não dando certo, né? Mas rendeu uma What If, né? Ah, mas e se tivesse dado certo? Exatamente, a primeira What If, né? Que é justamente essa ideia. A pergunta certa tinha que ser, traduzindo pro Brasil, é o que aconteceria se Magaren? Sem o Magaren na frase, vocês entenderam, né? O que aconteceria se o Magaren e o Homem-Aranha entrassem pro Quarteto Fantástico? Tan-tan-tan. O que aconteceria se o Magaren e o mundo soubesse que o Demolidor é cego? E seriam nomes bons pra histórias. Seriam legais. Não, não seria. Mas é justamente a premissa da primeira anual, né? Da primeira What If, né? Isso. E ela muda justamente isso, né? A hora que o Homem-Aranha tá indo embora lá, meio puto e tal. Aí a mulher Ah lá, ó o Everton me avacalhando. Garota invisível na época, nem era mulher ainda. Garota invisível chama ele de volta, fala: não, volta aqui, né? Talvez seja uma boa ter mais um na equipe e tal. Ela fala: ah, e aí, Red? Reed, se a gente fazer uma vaquinha aqui, deixar de comprar aquele bunker. É só arrumar um screw, né? É, dá um... Pra fazer uma vaquinha da história do quarteto. Ah, meu Deus. E pagar esse moleque aqui. Ele é bom, viu? Ele deu porrada em nós quatro juntos aqui. É, pode funcionar. Só o problema é que a gente vai ter que mudar de novo. Na época eles ainda se preocupavam com essas coisas mudanas de... Quarteto ter quatro membros. O banco em inglês fica FF do mesmo jeito, né? Fantastic Five. Fantastic Four, Fantastic. E aqui continua QF. Exatamente, olha só. Tudo pensado. Ó, claro, sim, porque é assim que funciona. Mas aí, nessa história aí, tem o... A gente não vai entrar em super detalhes aí, mas o mestre dos bonecos controla lá o Namor e... Enfim, né? Ele... No final das contas, acaba que a... No final das contas, ele chega à conclusão que o Sérgio Aragonês vai reforçar mais pra frente de que a mulher invisível é uma inútil. Olha a maldade no coração. Ela desaparece do quarteto no final. É, ela abandona o quarteto fantástico no final. Ela resolve, ah, já eu não acrescento nada nessa bagaça mesmo. Vocês agora são quatro membros, continuem vocês, eu fico aqui com o Namor. Ninguém me vê nesse eu, dia, eu gostei desse shortinho sexo que ele usa aí. Shortinho, aquilo é uma sunga. A Sul saiu e isso foi ratificado pelo Tom DeFalco no MC2, sendo que dos membros originais, o quarteto virou quinteto, mas dos membros originais, a única que tava fora é a Sul. Mas marro mesmo. O coisa continua, o Senhor Fantástico fica naquela telinha lá e o Tocha é o líder, não é? É. Mas aí a Sue, ela sai justamente porque ela começa a ficar meio com ciúminho do Homem-Aranha, né? Que o povo começa... Ah, o carro só tem quatro lugares. Ô, Sue, fica aí, faz a janta pra gente. Quando a gente voltar, a gente come. Então. Aí ela vai lá como Pois é. O Namor dava valor pra ela e falou, ah, vou ficar aqui. Aí ela passa lá por um processo lá de... Ela começa a respirar embaixo d'água também e vira Atlântida, Atlantis. Exatamente. E aí lá na What If volume 21 também? Não, no volume 2. E o 21. Ah, tá, no 21 tem um negócio também. É que o que aconteceria se a Sue e o Namor se casassem? Vai ter o casamento deles dois, o Reed fica com ciúme, começa a ficar de bravinho lá, tenta jogar a Terra contra o Atlantis, falando que o Atlantis está planejando invadir. Aí essa revista é praticamente a história do Sérgio Aragonês lá. A cada duas páginas, um abandona o quarteto. Primeiro sai o Aranha, depois sai o Coisa, aí depois fica só o quarteto, o Reed e o Tocha. Aí no final, o Reed se arrepende do que fez, ele vê que a Sue realmente gosta do Namor e fala, tá bom, perdi essa bagaça. Aí quem abandona é o Tocha. Caramba. Então quer dizer, a Sul é a cola que mantém esse grupo unido, é isso? É, exatamente. Pra isso que, mas sempre é. É pra isso que ela serve. Ela é a mãezona do grupo. Que ela nem devia estar na nave pra primeira pra conversa. Como não? Alguém tinha que servir o cafezinho. Ai, meu Deus. É a dança do machista. Na outra, na, qual que é o número? É, 35, né? O volume 2, 35 da What If. É, continua essa história, né? É um dos universos de What If, acho que com mais continuação, né? Olha, posso perguntar uma coisa? Entre aspas, ele começa com a Sue prestes a dar a luz do Franklin, e o Aranha tá lá, engana até o Vigia. O Vigia fala, peraí, mas esse não é o mesmo What If, o mesmo universo que eu tava olhando a outra vez lá. É porque do outro lado Aranha frente, saiu. Lá na frente vai ter o Reed comenta aqui, que a Sue pode morrer no processo de nascimento, porque tá infectado, não sei das quantas lá. Eles têm que ir nas negativa buscar um. Tipo aquele negócio que o Aranha vai buscar pra salvar a tia May lá. Só que é um objeto que só tem lá. Mephisto? Exatamente, o Mephisto. Mephisto será negativo. Que esse universo aí. Será que esse universo aí é tipo potestade? Só que. Nossa. Só que então o filho é do Homem-Aranha nesse universo. Vai morrer pra cá? Aí lá na frente o Reed pensa. Ele tem um recordatório que ele lembra que a Sue se cansou do Namor e voltou pra superfície e voltou pra ele e agora eles estão filho. Vixe! É a mesma coisa que me fez. Pô, essa Sue também não sabe o que é da vida, hein? Na boa. Pois é, né? E é o que eu tava falando, que é o What If com continuação assim, são poucas, né? Eu nem lembro de outra, na verdade. Sim. Que teve a What If 1, do volume 1, a 21 que você falou, que eu tinha esquecido, porque quando eu fui ler ela, o Homem-Aranha saiu, sei lá, 3 páginas depois, aí eu deixei pra lá. É porque eu tava lendo justamente pra ver as What Ifs do Homem-Aranha, né? Aí eu deixei pra lá. E depois, no volume 2, a 35. Então são 3 histórias, né? E lá em Spider-Verse ele vai aparecer de novo, mas não conta, né? Já é outra... 4 pra formar o quarteto. Aí, que beleza. Aí, ok, né? Então isso que aconteceria, né? Se o Homem-Aranha tivesse entrado pro quarteto, né? Inclusive, eu acho que o texto do Quinteto Fantástico aí, o Homem-Aranha do Quinteto, saiu essa semana. Tenho quase certeza. Se não te saiu, tá quase saindo lá nas matérias que a gente tá publicando no site. Mas saiu, foi lançado ou saiu de abandonar o... Abandonou o multiverso, né? Certo. Ô Everton, o que você ia puxar depois aí? Você tava falando? Eu ia falar que nessa fase inicial aí do Stan Lee Steve Ditko, o quarteto chegou a aparecer em outra historinha do Aranha, uma história maravilhosa que vocês já comentaram nos Tip Views, em que ele, sem motivo algum, ele ataca a casa do Tocha, enche de morcego de teia. Segundo ele, era pra conquistar a namorada do Tocha. Não sei por que ele queria fazer isso, mas tudo Vou bem. Vou conquistar sua namorada. Ele jogou o morcego de teia pela janela. Exatamente. Eu lembro. Aí todo mundo começa a correr e o Tocha vai brigar com o Aranha. E o Aranha zoando o Tocha direto em toda a história. Até que quando o Tocha tava encurralado lá, aparece o resto do quarteto pra ajudar ele, né? Daí o Aranha começa a brigar com todo o quarteto, tipo, sem motivo nenhum. Ele queria entrar no grupo e agora já tá querendo bater nos membros, tipo, aquela história foi totalmente... Queria entrar? foi totalmente bizarra, porque não tem sentido algum, sabe? Parece que foi só pra encher linguiça mesmo, pra completar a edição, sabe? É uma historinha pequena até. Ela era... A edição tinha outra história também, né? Será que a edição que era? Não é que ele termina até que ele faz um coração de teia pra Sul, porque é a única do grupo que merece? Isso eu lembro. Ele faz morcego de teia, coração de teia, paraquedas, é toda a história isso. Mãozinha. Mas isso tudo pra alegria do Bagaren, você sabe, né? Eu não sei se é essa mesma história, né? Que o Tocha vai dar uma palestra na escola. Eu acho que começa assim, não é? Isso aí é na... É perto dela. É perto. Não, essa isso época... aí é no, na, na edição lá do Octopus, a 3. Isso. Cada palestra do Octopus. É, nos primeiros Trip Views Classic que a gente fez, a gente falava, né, que o Tocha era o coadjuvante oficial, porque quase toda a revista tinha o Tocha humano, né? É, teve lá na 8 também, história com ele. Teve o manual que eles enfrentaram o mistério. Nossa, Deus. E o Mago, eu acho. Mago? Duende Verde também. Era outro cara. Teve o do Duende Verde que a Homem-Aranha foge e tal. Porque eu tinha meio tal. Que é nessa que o Tocha vai fazer o palestra na escola. Isso, então assim, tem nos anos 60... Essa é do fã-clube. Essa é do fã-clube do Homem-Aranha. Não, a da palestra na escola é porque ele tinha fugido do Duende e o Tocha falou que não ia enfrentar porque tava gripado, não é? Não, essa é porque ele tinha perdido essa do Dr. Octopus, esquece. É, ele foi derrotado nas duas, foi as duas derrotas. Sempre que o Homem-Aranha era derrotado, o Nidus tinha que chamar o Tocha pra levantar a moral dele. Essa frase é muito estranha, cara. Pra deixar as coisas um pouquinho mais quentes, né? Por mais que o pessoal... Que isso? O cara riu e deu duas porradas na mesa. Que isso, cara? Que isso? O cara ficou nervoso mesmo. Bateu na mesa mesmo. Teve um ataque. Parabéns. Como é que é, Magari? Ah, tá. Magari, tinha até esquecido o que eu ia falar. É que o Marco, o pessoal hoje reclama mimimi, o Aranha Novo no meio dos Vingadores, mimimi, não funciona. No começo, ele era o mais jovem dos heróis. Tirando ele, só tinha o Tocha, que era na mesma faixa etária. Praticamente, sem ser um sidekick, né, cara? Então, ele, o Tocha, era pra esse cara um sidekick lá no quarteto. Acabou... Ele foi o primeiro a ter revista solo sem ser na própria do quarteto. E o Aranha... Era o próprio o solo da revista dele. Era justo que eles dois se interagissem mais que eles. Como eles eram adolescentes, o Capitão América era velho, o Homem de Ferro era velho, os outros membros do quarteto tudo era velho. Eles eram adolescentes. É exatamente o que vai ser retratado agora. Mas agora não, como é que pode o Aranha ser velho, ser jovem, raquítico, mimi, que revolta, pode ser mimi, exatamente. Nos quadrinhos ocorreu que antigamente o Aranha era o mais novo, mas tipo, quando surgiu heróis mais novos que ele era tipo um tutor pra eles, como com os mutantes e tal. É, claro, e hoje em dia até os molequinhos lá do Instituto Wolverine, Instituto Jean Grey, sei lá o que, zoam com o cara dele. É o que eu tava comentando no grupo esses dias aí pra trás, que, tipo assim, por mais que a fase do Straczynski tenha muitas histórias ruins, apesar que o André não concorda, mas... histórias ruins? Né? Não, só não, algumas são muito ruins... Cara, olha, vou falar uma coisa, um dia vocês ainda vão fazer um programa de Straczynski, né? Eu vou calar a boca de todo mundo. só falando sozinho aqui. Mas só concluindo, tipo assim, a parte antes do pacto, querendo ou não, mesmo que descaracterize uma coisinha, outra, tal, antes do pacto, o Homem-Aranha ainda tinha, tipo assim, ele foi ficando mais velho, foi amadurecendo, tal, tal, tal, até que quando ele tava na época dos Vingadores, tá certo que o povo zoava ele um pouco, mas ele ainda tinha um senso de responsabilidade, algumas coisas assim. Depois do pacto, ele virou o bobo da corte, entendeu? Então, assim, lógico que durante a fase do Straczynski já aconteceu algumas coisas, mas até o pacto, ainda, tipo assim, forçando-se, ainda viu o Homem-Aranha ali, entendeu? Aí depois do pacto, ele é outro universo, é outro personagem. O pacto foi o tiro de misericórdia, cara. Ah, então, eu considero que o Homem-Aranha morreu ali, né? O que vem depois é praticamente uma versão alternativa. Música. na hora do pau. Vai pegar, não vai? Então, assim, ao longo de todos os anos 60, principalmente 60, né, e anos 70, o Homem-Aranha encontra com alguns membros do quarteto, né, tem Marvel Team One com o Coisa, né, que era a revista do Coisa, né, o Team Up do Coisa. Aí tem algumas histórias e tal, mas os anos 60 e 70 foi basicamente isso, né. Eu acho que o personagem que ele se relacionou mais foi o Tocha Humana mesmo, que foi o que a gente comentou aí. É legal que foi evoluindo a relação entre ele e o quarteto, porque nessa que eu citei aí, eles viam o Aranha como um marginal, tanto que quando ele perde os poderes lá no álbum do sexteto, o quarteto vê ele segurando um mastro, se eu não me engano, e não para pra ajudar porque acha que ele tá fazendo de zoeira, de palhaçada mesmo. E já um tempo depois, tipo nos anos 80, eles já tratam ele como um herói tanto quanto eles. Tanto que quem tira o simbionte dele lá é o próprio Reed, com uma arma sônica e tal. Ele já era da casa, digamos assim. Nos anos 70 já era um pouco mais, né? Assim, precisava pegar uma nave emprestada pra ir em algum lugar, o povo já ajudava. Precisava construir uma aranha. O aranha móvel foi feito pelo... Exatamente. Engraçado assim. Pegar uma nave pra resolver alguma questão no espaço, que é uma especialidade do aranha, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente. E é o que o Everton falou aí, aranha móvel, né? Construído... Aranha móvel. Teoricamente, pelo Homem-Aranha e Tocha, mas foi só o Tocha Humana que mexeu naquilo. O aranha só deu a ideia. Ficava olhando. Então, Tocha, tem que ter quatro rodas, tal, tá, um motor. Vai adiantando aí que eu só vou ali, né? Eu fiz tudo sozinho. É mesmo, deixa eu só comentar, né? Porque isso aí já começou já na Amazing 1, né? Mas foi aquela tentativa louca, né? De uma revista promover a outra, né? Enfim. Só que aí a coisa funcionou tão bem que durou décadas, né? Os roteiristas sempre tentavam relacionar de alguma forma e foi crescendo, né? Uma coisa que, assim, começou por acaso, deu certo durante décadas e, enfim, é desenvolvido até hoje de alguma forma, né? Exatamente. É incrível também que o quarteto ele tem uma capacidade incrível de roubar vilões do Homem-Aranha. O Quarteto Terrível pegou vilões do Homem-Aranha, pegou Electro, pegou Homem-Areia. Depois teve o Dr. Octopus, que inclusive tem a ver com o nascimento do Franklin lá, o Octopus estava no meio. O Ardiloso, que eu não tenho certeza se ele surgiu no Quarteto, mas só sei que ele virou vilão do Aranha e depois foi pro Quarteto de novo. É uma capacidade assim imensa que os caras têm, né? Porque o Homem-Aranha tem uma galeria de vilões grande, né? E daí o Quarteto é um dos grupos que mais, assim, digamos, tem vilões grandes, como o Galactus, inclusive em tamanho, mas tem o Topeira e outros vilões mais puxas aí deles. Tem que pegar alguns do Aranha pra dar uma equilibrada. Ah, mas no começo da carreira do Aranha, o Dr. Destino parecia bastante. É verdade. É, também aparecia. Exato. Uma das primeiras Amazing, o vilão da história do Homem-Aranha é o Destino, né? Acho que se o Quarteto aparece desenho, no final, dos anos 80, no desenho dos anos 80 lá, que não era dos Seus Incríveis Amigos, é a outra, que ninguém conhece lá, o Destino praticamente era o personagem principal, o vilão principal da história, da série. Você tá falando é como se fosse, entre aspas, a primeira temporada desse Incríveis Amigos. Na teoria era pra ser, só que não foi, porque brigaram as redes de TV lá e dividiram, cada um ficou com um pedaço. É isso. Inclusive, o Destino nesse desenho, ele aparece na abertura bem mais que o Duende Verde. O Destino é o personagem, o vilão principal daquela série lá. Os outros vão aparecer num episódio ou outro, mas ele tá lá em todos, praticamente. O Destino era bem mais fraco no início, né? O Homem-Aranha tá porrada nele. Nessa... Nas Super Stories lá, o Destino também apareceu, né? Como vilão do Homem-Aranha. Com a melhor origem possível para o Dr. Destino. Que ele queria ser um rei, colocou uma coroa e assim que funciona. Exatamente. Exatamente, olha só. E vocês citaram uma coisa aí interessante, né? Que eu acho que nos anos 80 o principal encontro entre Homem-Aranha e Quarteto é justamente a retirada ali do simbionte, né? Que quando eles voltam das Guerras Secretas, o Reed fala que quer dar uma olhada no uniforme e tal, o Homem-Aranha enrola por um tempo. E aí quando ele finalmente vai lá, que começa a acontecer umas coisas meio estranhas, o Reed descobre que é um simbionte, né? Esse uniforme aí, filho, que você gosta, que faz tudo, é um bicho vivo. Se livra dessa bosta aí que vai dar ruim. Exatamente, né? Aí, e eles dão um uniforme em reserva pro Homem-Aranha, né? Pra ele sair de lá. Qual uniforme, Mônio? Mônio, qual que é o uniforme? Uniforme? Isso. O mais épico de todos? Sim. Do bombástico Homem-Vergonha? Exatamente, olha, o uniforme mais digno de todos os tempos. Pra mim tinha que ser o uniforme oficial do Aranha desde então, cara. Só usava aquele. Detalhe do papelzinho escrito chute-me nas costas. Parte fundamental. Tal qual a capa do Super-Homem. Eu acho que a imagem do uniforme com certeza vai estar na vitrine desse programa, que o Mônio vai colocar lá. Não tenha dúvida. Mas pra quem não sabe, é o uniforme antigo do quarteto com um saco de papel na cabeça e um papel de chute me pregado nas costas, né? Eu acho que assim, se você não sabe qual é o uniforme do Homem-Vergonha, se mata. E esse uniforme é a segunda versão, né? Porque a primeira versão a gente falou em algum programa que ele vai lavar o uniforme e tá. E ele vai lavar roupa, sei lá, alguma coisa, e precisa ir rápido, tá sem uniforme, e aí ele bota um saco de papel na cabeça e vai pra lá. Né? Mas é tá. E depois tem a terceira versão, né? Tão épico. É, não é tão épico, é verdade. Depois tem a terceira versão lá na Crise de Identidade. Exato, contra a Coelha Branca, né? Que é quando ele fala a origem do Homem-Vergonha, puxa vida. Você já falou isso no Tweepcast antigo, mano, mas repita, por favor, a origem. Você acha que eu sei de cabeça, assim, é isso. Eu achei que você sabia. Quase. Ele fala que ele era um Hellis empacotador de supermercado quando um estranho acidente fez com que os shampoos e condicionadores caíssem sobre ele. Desde então, ele ganhou a força de 2 homens e meio. Ele pode pular... Ah, não vou lembrar tudo. Eu sei. Pode pular e já era. Eu sei que na história ele joga uma caixa d'água na Coelha Branca e fala que vai matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Se eu lembro. Eu acho que isso foi uma boa adaptação, não deve ter sido... Com certeza não. O original deve ser diferente. Mas, antes que eu esqueça... É que, na verdade, esse outro Bagman, ele tem outro... Não, ele é o Bombastic Bagman, é outro nome que ele usa. É, tem uma diferença. É, o pior que é mesmo, eu achei como o Bombastic Bagman também. Eu acho que, na verdade, ele que é o Bombastic, não, o original... Eu sei, eu pus Bombastic Bagman, aquele com uniforme do quarteto. Só o clássico. O uniforme do quarteto, ele não chegou a se denominar, né? É, pô. Não, o do quarteto eu já vi como Bagman, ao invés de sem o Bombastic. A ideia é mais ou menos essa, mas já foi citado no Tweepcast. Já, é. Olá, mas é algo rapidinho. Que precisa ser sempre lembrado. As pessoas não podem esquecer que isso existiu. É, só pra não deixar passar batido, nas Marvel Team Up, que eram as revistas que o Homem-Aranha se encontrava com algum herói da Marvel, né? É, teve pelo menos uma com cada um dos membros do quarteto aí, né? Teve. Acho até com a Mulher Invisível teve uma, só pra não deixar passar batido. E também, só pra comentar, nessa parte aí do simbionte, é até interessante que a gente tinha o mix com o quarteto junto. Podem até reclamar, dizer que as histórias eram chatas e tal, mas o quarteto nessa época ficou com o simbionte aprisionado lá, e em várias histórias, próprio do quarteto mesmo, que era do John Byrne na época, o simbionte aparecia tentando fugir, assim, em vários quadrinhos, e a gente pode acompanhar isso porque tá na mesma HQ do Aranha, no caso, só que na história do quarteto. E daí ele escapa, inclusive, em uma história do quarteto. Ele já aparece solto daí na história do Aranha seguinte. É, a Abril começou a publicar em 83, e essa história deve ter saído, tipo, eu acho que nos Estados Unidos foi 85, por aí. Então aqui é... Joga aí uns 3, 4 anos aqui depois, aqui foi, né? Em 2009, por aí. Não, não é a Panini, é a Abril. Era uns 4 anos só. Só? Esse só foi muita gentileza de vocês. 4 anos porque era o Aranha, que era o personagem principal. Aqueles outros perrapados lá de baixo. Até hoje a Abril deve estar publicando história, sei lá. Mas é justamente, né? Saía. É uma outra coisa que eu ia puxar, que era. A gente já citou aí várias vezes que na revista do Homem-Aranha saía a revista do Quarteto, né? E foi nessa época aí que tava. Foi dos anos 80 e 90, né? Basicamente. Sim. Era o quarteto na do Aranha e a teia revezava. Às vezes era Thor, às vezes era alguma coisa aleatória. O Justiceiro chegou a sair em várias. Mas era normalmente uma história, assim, não ficavam muitos números sequenciais, né, se eu não tô enganado. Era meio que... Não, porque abriu e pulava. Mas era meio tapa-buraco, parece, essas outras histórias, assim. Tipo, a gente tem que publicar, joga aí. Eu lembro que eu li uma vez uma do... Já era no final dos anos 90. E teve uma época que o quarteto ficou na Super Aventuras Marvel também. Ah, sim. Foi na época exatamente do que teve a... Do... Aquelas coisas do... Os dois coisa lá. A mulher coisa e o coisa. Era quarteto. Era na Super Aventuras Marvel. Isso, é. Eu ia comentar que lá no final dos anos 90 eu lembro de ter lido uma história que era o Capitão América se adaptando ao mundo atual e lembrando da época dele nos anos 50 lá e tal. Meu era só tempo. Isso. era só isso. Eu tava buraco total a história. Mas já que você falou aí da... É, igual a revista do Aranha ia pra tapar buraco aleatoriamente, a revista do Capitão América, Hulk... É, exatamente, até X-Men. Tem Amazing, tem Amazing publicado em revista do Capitão América, se não tem nada. Tem uma no Hulk, eu não lembro se é a mesma, mas é no Hulk, tem... Team Up tem... Na Capitão América sempre tem a Team Up em revistas aleatórias. Vamos, vamos, acende! Em chamas! Você citou aí a Mulher Coisa e o Coisa, e isso me lembra a primeira formação do novo Quarteto Fantástico, né? Que a gente fez o Tweep View esse mês, que saiu esse mês aí. Mas eu acho que dá pra gente comentar brevemente o que foi que aconteceu, né? Até porque não foi a única formação, né? Não foi a única aparição. Eric, coloca no post aí. Exatamente. Você coloca o programa aqui nessa parte, Magari. Aí o Tweepcast vai ficar um pouco maior. Mas é basicamente um quarteto formado por quatro pessoas. Por quatro pessoas. Profundo isso. Que são Homem-Aranha, Hulk, Wolverine e Motoqueiro Fantasma. Não. Wolverine. Por favor. Desculpa, Mônica. Dessa vez passa. E aí é uma história com Skrulls, né? Que... A Skrull Gatinha, né? Exatamente. Tem o Skrull Gatinha. A Skrull Gatinha. Tá arrasando corações. Esse quarteto, ele... Dá pra perceber que a gente já tinha falado antes, mas... Essa capacidade de liderança do Aranha, se fosse hoje em dia, provavelmente o Wolverine ia ser o líder e o Aranha ia ficar só sendo o alívio cômico e falando bobagem lá no meio, nessa história aí. O líder é o inimigo do Hulk lá. O cabeçudo. Mas então, nessa história aí, o Aranha age como um líder, exatamente como era na animação dos anos 90 e tal. Ele assume a liderança... Não é líder, a palavra que eu quero. A frente de batalha, ele ataca os inimigos, ele ataca a Sul, ele ataca. Até deixa o Hulk e o motoqueiro sem jeito lá. Pô, o cara acabou de morrer, tá dando em cima da viúva, pô. Respeito. Eu tava acostumado por causa que quando o Kazar morreu, ele fez a mesma coisa. Exatamente. Ele investiu na Xana. Não perde tempo, gente. Quando o Kazar morreu, ele investiu na Xana. Assim, na frente de todo mundo. Caramba. Mas, pra mais detalhes, né, Tweep View, só... diga. É só fazer uma menção honrosa aí, porque lá no título do Venom lá do Rick Remender, teve referência a esse novo quarteto, né, com... No lugar do Wolverine era X-23, Motoqueiro Fantasma era a Motoqueira Fantasma, e o outro eu não lembro quem foi. Hulk Mas Vermelho saiu, e o X era o Hulk Vermelho. Foi o Vermelho, isso. O Venom. Exato, e o Venom que era o Flash. Exatamente. A gente fez também o Tweep View disso aí, é uma história muito boa, né, Mônica? Foi aquela partezinha ruim do título. Foi, que pegou, sei lá, 70% das edições no final das contas. Foi o início do fim, né? Depois deu uma recuperada e caiu de novo. Uhum, isso. Infelizmente. Mas teve essa primeira aparição do novo quarteto, né? Que é nessa história que tem os Skrulls, que tem uma mulher lá que tá querendo... matar a Rainha Skrull e enfim, né? Tem todo. A Skrull Gatinha. A Skrull Gatinha, exatamente. Não é todo dia que aparece, vamos reforçar. Vaca até tem, mas gatinha é errado. Skrull vaca tem, né? Até tem aos montes. Que ela é tão gatinha que ela vira a Chitara quando ela tá se transformando. É, exatamente, olha só. Chitara no crack, né? E só que essa formação ela voltou a aparecer. Isso saiu na revista do Quarteto Fantástico, né? E ela voltou a aparecer depois, né, nas edições, na 370 e pouco, né? 372. No Brasil saiu lá na Grandes Heróis Marvel, né? Essa original foi? Essa daqui foi na do Aranha mesmo. Quando sim. O retorno aconteceu na revista mensal do Aranha da época. Quando o Tosh tá brigando lá com os Skrull e ele meio sem querer querendo bota fogo na Universidade Pell State lá. 372 é quando acontece a explosão da universidade. Aí o Tosh fica fugindo a 373, 374, e aparece quando o Doutor Estranho chama ele, eu não vou poder ajudar eles, mas vai lá. Aí chega o novo quarteto, aí na 375 termina. Eu tô com a revista aqui, na 372, eu acho que ele explodiu na 371, que na 372 o povo já foi prender. Ah, já tá, sim. Então na 75 que... Enfim, o quarteto é na 72 até a 74, na verdade, né? Puxa um aí. E cara, que uniforme é esse que a Mulher Invisível tá usando nessas edições, hein? É um uniforme invisível agora, né? É o Reed. Melhor uniforme que ela já usou. Não, que o 4 é destacado? É vazado? O 4 é vazado, a barriga é vazada. Das pernas e os ombros. Cara, ela é mamãe de família, gente. Pois é, eu fiquei vendo aqui que, tipo, eu já falei que eu não li muita coisa do quarteto, e mesmo que eu li, eu não lembro direito, né? Eu não lembro como. Milf. Eu não lembro direito dessa época aí, quando que ela mudou. E do jeito que eles falam na história, ela mudou recentemente, né? Sim, ela... Depois ela... tinha alguém dominando a mente dela na época, eles falam depois. É aquela personalidade maligna. Isso, personalidade maligna dela lá. Na história lá do Sérgio Aragonés, eu tava relendo aqui, que direto vocês citam, eu falei, não, eu tenho que ler isso de novo, faz muito tempo que eu li. Aí eles zoam justamente isso. Ela fala assim, ah, deixa eu vestir uma roupa mais sexy pra vender mais revista. Isso saiu na Homem-Aranha 155 de abril, eu tô olhando aqui. É a edição 373 e 374. Na Homem-Aranha 153, que é que eu tô com ela aqui, saiu a 372, que é quando eles vão atrás do Tocha. Mas isso, aí... e daí na 155 continua. Isso, é, mas nessa daqui que eu tô vendo, não, ainda não tem um novo quarteto. É só o povo indo atrás dele, aí aparece o Peter, aparece o Clarim e tal, mas não o novo quarteto ainda. É, a coisa que mais se destaca nessa nova, na segunda versão, é que durante a porradaria lá, o Wolverine arranca um pedaço da cara do Coisa lá. Com as garras. Depois ele começa a usar um balde na cabeça. É, ele fica com um bom tempo com um balde na cabeça, mas ele não é o Galactus. O Hulk já tava verde nessa segunda aparição, né? Já. E... O Hulk ficou inclusive verde, esse quarteto... falei, não viu. Na época que tava saindo a revista do quarteto, daquela revista do novo, no Hulk, ele tava na transformação lá, da transição do verde cinza pro verde inteligente lá. É, foi publicada um pouquinho depois, né? A edição no Brasil da Grandes Heróis Marvel. Sim. Mas o que eu ia comentar é que esse quarteto se prova superior ao quarteto original, porque eles inclusive batem nos quatro juntos. E os melhor. Quatro ainda tinham ajuda da Lija lá, que é aquela Skrull, namorada do Tocha, e outra mulher que tava lá com eles. O quarteto se mostra melhor que o outro. É, não dá pra falar superior, né? Pois é. Evitar algumas palavras. É muito ofensivo pro Magaren, né? Cara, e agora que eu tô percebendo aqui, então a gente tem o Hulk cinza no original, verde na segunda formação e vermelho na homenagem que eles fizeram na revista do Venom, né? Só pra lembrar uma coisa que vocês não comentaram no Trip View disso daí, é que o motoqueiro fantasma é o Danny Cat, o segundo motoqueiro dos anos 90 lá. Mas a primeira vocês falavam do Nicolau Gaiola, mas não é o Nicolau Gaiola, é o garotinho lá que aparece no Motoqueiro Fantasma 2, aquele filme maravilhoso. Nicolau Gaiola eternamente. Mas na primeira formação era o Danny Cat já. Sim, já era o Danny, é isso que eu falei, já era o Danny Cat. E a gente não falou. Vocês citaram o Nicolau Gaiola, mas é muito amor por esse cara. Queria que ele interpretasse o Danny Cat também, né? Quando lançarem agora pela Marvel. Cara, podiam fazer o filme ele interpretando todo mundo. Acho justo. Se o Edman é espetacular. O Nicolau Gaiola não pode. Caramba, eu fui pesquisar aqui por New Fantastic Four no Marvel Wiki e descobri que tem trocentas aparições em What If. É, What If. Era isso que eu ia falar. E se, depois daquela primeira versão, e se o novo quarteto não tivesse se desformado? What If 78, volume 2. Não me pergunte os números que eu não entendo. Tô com ela na tela aqui. Na tela? Não, é na Marvel Wiki, né? Ah, você pode. É What If the New Fantastic Four had remained a team. Tivesse permanecido um time. É, lembra que na história lá do novo Quarteto Fantástico tinha o que os Skrull, a Skrull gatinha e os outros Skrull queriam era aquela bomba que depois acaba sendo adotada lá do ovo. Uhum. Acontece que deu, como acontece normalmente nas What Ifs, deu ruim, a bomba explode e o Quarteto Fantástico meio que morre. Caramba. Aí os outros quatro falam, bom, aê. Fala, a gente tá aqui, a gente é o quarteto, eles morreram, vamos honrar, vamos ficar com o prédio pra gente, viva nós. Eles ficam lá no prédio, até que depois eles acabam sendo derrotados, e quando eles estão pra morrer, o Dr. Destino aparece e fala, não, só eu posso derrotar o Quarteto Fantástico, seja lá quem for o Quarteto Fantástico. O Dr. Destino ajuda lá aí. É tipo... Aí fala, pronto, chega tipo... disso, a gente vai embora, aí eles vão embora. É tipo o Octopus salvando o Homem-Aranha, né, porque só ele que pode matar lá na saga do clone. Exato. Aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não abre todas não, mas tem essa daí que você falou, que a mudança de uniforme, eles só botam um 4 no peito, cada um continua com o mesmo uniforme que usava. Até a Mary Jane usa o uniforme maior. Que isso. Ela chega pro Peter, e aí Peter, gostou desse uniforme? Ele, deixa eu te mostrar aqui. Aí corta a cena lá pra outra coisa. Aí na revista do Wolverine, na época da que Eras do Apocalipse, não era, tem um novo quarteto, mas esse não tem o Homem-Aranha. No lugar do Homem-Aranha é o Senhor Fantástico, o resto é Hulk, Motoqueiro Fantasma e Wolverine, com o uniforme do quarteto, tá uma beleza isso aqui. O Motoqueiro Fantasma correndo sem moto tá bacana. É o corredor fantasma. Ao menos o pé dele fica pegando fogo. Não tá pegando fogo. Tem aqui, essa é nova, deve ser ruim. 2009, The New Year Fantastic Four. What If New Year Fantastic Four? Então, mais novo ainda. All New, All Diferente, All Supreme, All... All. Aí tem um que o Presto comentou comigo recentemente, que é na What If Age of Ultron 2, que tem também, aparece uma versão lá desse novo Quarteto Fantástico e tudo mais. E, enfim, né? Só pra citar aí, que teve várias versões. Olha, Magari, pra sua felicidade... Não, vou pular essa daqui, não vou falar. E Tio House. Exatamente. É, eu lembro. Lá do Quarteto dos Monstros lá, né? É, foi lá na Fearsome Four, Fear Itself, na época da Fear Itself lá, que tem um quarteto formado por Mulher Hulk, eu não conheço todos os personagens, Howard, deixa eu mandar a capa pra vocês. Eu não cheguei a ler essa revista, mas deu uma pesquisada, parece que esse quarteto é de outra dimensão e eles são tipo os vilões da história. Eles, pelo menos no Marvel Wiki, eles estão na parte de vilões. Cara, engraçado que eu vim aqui procurar pra ver o motoqueiro a pé lá que você falou. Você põe New Fantastic Four no Google Imagens, cara, é um deleite de tanta coisa que aparece. Aí vai ser fácil fazer vitrine. E aqui, Mônio, o Newer que eu falei é esse que eu acabei de mandar. Só que não é do motoqueiro a pé, não. Do motoqueiro a pé. Ah, esse é do Essência do Medo. Ah, essa apareceu lá no Google Imagens. A do motoqueiro a pé é a Wolverine 148 que eu acabei de mandar. Ah. Deveria ser motoqueiro se tá a pé, né? Deveria ser o Andarilho Fantasma, talvez. Pois é, será que no Brasil se saísse... Deve ter saído, né? Chama Motoqueiro Fantasma? Pô, tem muitas versões. Eu sabia que tinha mais, mas não sabia que era tantas. Tá vendo? Esse que eu mandei aí, que é uma de 2008, 2009, esse traço aí, aquela Spider-Man and the Secret Wars, que é uma revista dos anos 2000, que meio que reconta as Guerras Secretas pelo ponto de vista do Homem-Aranha, é desse mesmo desenhista aí. Só que... De qual especificamente? Da Newer Fantastic Four. Ah, tá. What If. E assim, tá naquela onda do Homem-Aranha ser crianção, sabe? Tipo Ultimate mesmo, o desenho Ultimate, sabe? Ah, esse aí, estragando o personagem. É, aí eu bati o olho nessa capa New Year aí, me deu uma desanimada da revista. Mas ok, vamos parar de bater papo e vamos bater papo, né? Isso. Aí já que nessa fase aí... do novo quarteto, só pra terminar, no 2000 e alguma coisinha, teve uma minissérie, quatro edições, Homem-Aranha Quarteto Fantástico. Que é no estilo do Homem-Aranha e Tosh Humana, o Homem-Aranha e os X-Men que saíram por aqui. Cada edição se passa em uma época diferente. Tem o primeiro, a primeira edição se passa lá na época da faculdade, do Peter, tá o Tosh lá. O Eric vai à loucura porque o Tosh troca de mente com o Dr. Destino. A troca de mente foi ridícula. Pois é. A história que rendeu foi legal, mas a troca foi ridícula. Engraçado, cara. Que lá eles resolveram a mesma coisa que resolveram naquela história que a gente fez no Tweep View antigo, um quarteto, pra gente fazer Tweep View extra, sabe? Sei. Que o Dr. Destino troca de mente lá com o Demolidor, né? Parece? Com o Demolidor, mas eu acho que não foi na extra, não. Ah, não, foi sim. Foi, ele tava voltando. Ele tava voltando que o. Fala que o Demolidor ia fazer coisa. Ia aparecer na TV como Dr. Destino, ia estragar a imagem do Dr. Destino. O Tosh Humana faz a mesma coisa aqui. Essa que você falou aí é uma que tem o Homem-Aranha, o Thor e o Demolidor. E o Quarteto Fantástico. Isso. Aí a segunda edição se passa na. É que cada edição, além de se passar uma época diferente, mostra a interação do Aranha com um dos membros do quarteto. Só abrir um parênteses rapidão, Magari. Saiu no Brasil, na mesma época, uma que o Magari citou aí, que é o Homem-Aranha e X-Men. Que também, no Brasil, foram duas edições, só que cada uma das duas com duas histórias, né? Então, quatro edições, entre aspas. E é a mesma lógica. Quem viu a dos X-Men no Brasil, é mais ou menos a mesma linha, essa do quarteto. Só que a do quarteto, a Panini publicou. Homem-Aranha e Tosh Humana também. Teve com Tosha também? É, o Homem-Aranha e Tosha. Ah, foi, a gente não pode esquecer dessa, porque uma das poucas coisas boas que o Scott fez... Ah, não, eu sei, mas eu falo assim, essa do Tosha não é o mesmo padrão dessas outras duas, mesmo, não. É o mesmo padrão. Mesma capa? Cada edição... Não, não é o mesmo padrão assim de capa, mas é a mesma estilo. É, entendi. Cada edição se passa em uma época diferente até chegar nos tempos atuais. Entendi. Então, a primeira edição é essa na faculdade, a segunda é na época que a gente comentou lá quando o quarteto prende o simbionte lá. A terceira é exatamente a continuação direta dessa história do quarteto, do novo quarteto, que durante todas as três edições a gente vê que tem alguém por trás da história manipulando os personagens. Na primeira edição é o cara que dá a ideia lá pra desfazer a cagada toda, na segunda é ele que controla o robôzinho lá pra soltar o simbionte, ele pega um pedaço do simbionte. Na terceira edição ele vai lá e solta a Skrull gatinha, ela volta pra um novo ataque, Aí eles. Aí dá, lá na ilha da. Vai falar ilha do Ilha Paneiro. Monstro. Ilha Monstro. A ilha do Toupeiro, eles saem, né? Mais uma porrada. O Aranha sai beijando todas as mulheres, marcando cheque lá. E a última já é nos tempos atuais. Aí mostra quem é o vilão que tá por trás de tudo. Quem será? Quem era? Quem era? Quem era? Agora eu tô curioso e não quero ler. Quem? Raimundo Nonato. Era ele. Era aquele Christopher. Ah, o clone lá do Destino? Destino Júnior. Ah, não era clone, é o moleque que o Destino criou como se fosse. É, que ele achava que era o Destino, é. Destininho. É que eu peguei trauma com clone, toda coisa malvada pra mim é clone. Olha isso. A hora que você tava falando aí, que eu perguntei se era o mesmo a capa, só pra explicar melhor, é porque a Homem-Aranha e X-Men e a Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, elas saíram como se fosse uma coleçãozinha, né? Então é aquela capa que tem o padrão que na esquerda tem uma faixa de uma cor única, né? E na direita o desenho e tal. Por isso que eu falei a mesma capa, é o mesmo estilo. Mas sim. Só pra não ficar esquisito o que eu falei. Anéis Mágicos, entrem em ação! Nos anos 2000, outra coisa que aconteceu aí foi que o Tocha morreu, né? Naquelas, faltava, né? Faltava ele morrer, né? Acho que todo mundo já tinha morrido. O Coisa morreu? O Coisa morreu. E a Su? Morreu? A Su eu não lembro. O Coisa eu sei que morreu. O Reed morreu. A Su deve ter morrido. Todo mundo morre. Ninguém viu a Su morrer. É, exatamente. Nem o Demolidor. Nem o Demolidor. Principalmente. Talvez o Demolidor tenha visto, né? Daquelas, entre aspas. Então, o Tocha morre e ao longo de todos esses anos, né? A gente falou que o Homem-Aranha e Tocha brigavam muito, ficavam um implicando com o outro e tal, mas foi construída uma grande amizade entre os dois, né? Que a gente pode... Forjaram amizade na base da trollada, veja. Tinha inclusive uma base deles, que era a Estátua da Liberdade. Qualquer hora que um tinha que chamar o outro, era só ir na Estátua da Liberdade e tal. O Tocha fazia o sinal de fogo lá. E o Aranha, não sei, fazia um sinal de T, não sei o que foi. É isso aí. Isso aí mostraram até lá no jogo do PS1, o primeiro lá. Tem uma cena na Estátua da Liberdade corredor lá. Só uma correção rápida, aí. Que eu não sou eu, se não corrijo alguém. Não é uma base, é um ponto de encontro. O que é uma coisa extremamente hétero, máscula. É um ponto de encontro, né? Olha só. Reservado. E vilões já usaram esse ponto de encontro pra pegar fazer os alguma... dois. Pegar... É, exatamente. Tem uma história que... Tem uma história que eles invadem lá, fingem que são o Tocha e o Aranha vai lá e tal. Inclusive, quando o Ben Reilly assume como Homem-Aranha, o Tocha faz a primeira pessoa que se revolta com ele, que descobre que não é o mesmo e tal. A escolha de palavra tá boa, hein? Pra se pegar, que o Ben Reilly assume. Assumiu, né? O Tocha já marcou encontro lá na Estatua. É, daí o... Inclusive o Ben Reilly até fala nessa história que o Tocha tava revoltado com ele, mas o Homem-Areia, que antigamente era um vilão, nessa época tava de boas, porque ele tava lá com a Silver Sable e tal. É, ele fala, pô, que é isso? O Tocha é bravo comigo e é o amigo do Homem-Areia. Que mundo é esse que me parou? Tá tudo errado, né? É, eu ia comentar justamente isso, que essa revista eu ganhei, a Teia do Aranha 100, né? Na época lá, o colega meu me deu ela e tal, eu abri pra ler e tinha justamente isso. Foi a primeira vez que eu vi o encontro dos dois. Uia! Teu colega... É, será que seu colega não quis te dar uma mensagem subliminar, não? Não, eu acredito que não. Olha, vê essa revista aí que tem o encontro dos dois caras. Se aí. Queria, não funcionou. Já dá pra saber quem é o ativo e quem é o passivo, porque o Tocha queima, né? Ai, meu Deus. Que tristeza, hein? Ai. Bom, mas eu falei isso da amizade dos dois e tal, porque quando o Tocha morre, o último desejo dele, vamos dizer assim, né? É que o Homem-Aranha entre na equipe no lugar dele, né? Isso aí, o Aranha que aprende a pegar fogo. Só que aí, nessa época, o quarteto não tava... Agora é minha vez de abandonar o Quarteto Fantástico. Tchau. Já volto. É, basicamente o quarteto. Não, eu não li. Eu não posso falar nada que eu não li. Então, eu li pouca coisa, eu li o que saiu na mensal. A única coisa que eu lembro de ter visto assim, quando eu tava pesquisando numa outra época, foi a primeira vez que falou pro Aranha que ele vai substituir. Ele chega lá com a roupa feita em casa de quarteto, a Su fala: você tá doido? Você acha que a gente vai usar essa roupa? A gente vai aposentar. Pode tirar. Exatamente, aí ela dá pode outra tirar essa roupa azul que você não é moleque. Ela dá aquele uniforme bito. Eu gosto do uniforme branco, acho legal. Eu acho que aquele uniforme é tipo... Aquele uniforme branco da Fundação Futuros é tipo... o que aconteceria se o Anti-Venom entrasse do Homem-Aranha. Não, mas eu gosto do uniforme. Eu acho que é um uniforme legal. E assim, o Puxa-Saco de Ferro são os únicos dois bonequinhos que eu não quero, eu não faço questão de ter. Só pra deixar mais claro aqui, né, que só pra concluir, ela fala isso... Claro que é branco já. Ela fala que não usa mais porque eles não são mais o Quarteto Fantástico, né, o Fantastic Four. Agora eles são a Fundação Futuro, né? Continua sendo FF, em inglês. Mas não tem o número 4. É, não tem o número 4, mas é, né, o outro uniforme. E não são só. Tipo assim, são os 4, mas é. Tem várias crianças também que eles cuidam. Então, algumas coisas assim, né? Eu só li o que saiu na mensal. Na mensal do Homem-Aranha da Panini, né? A revista FF, né? A Future Foundation lá, eu não cheguei a ler nada, então eu não. Não vou saber falar muito. Como é que é, André? Não, é só ia dizer que o Magari disse aí que não gosta desse uniforme da Fundação Futuro e do uniforme da Guerra Civil. Ah, tem muita coisa então que a gente discorda, porque esses dois uniformes são os que eu discordo mais gosto, né? Então, é Estrazinho, Pecados Pretéritos... O cara tem que puxar Pecados Pretéritos. O André é o anti-Magaren, né, cara? É, o do. Se o senhor negativo tocasse em um, virava o outro, né? Exatamente. Não, mas tem umas coisas que eu. Das quais ele gosta, que eu também gosto. Que, tem umas concordâncias aí também. Também nessa... Tipo arroz, né? Os dois gostam de comer arroz. O da história lá da Guerra Civil eu não acho tão bonito, não. Mas eu também não odeio, igual o Magali tá falando. Mas esse da Fundação Futuro eu acho bacana. Eu gostei do uniforme. Eu odeio aquele uniforme por me lembrar da fase. Ah, entendi. Por ter ficado ligado à fase. Eu tenho nojo. Entendi. Tá falando de qual dos uniformes? Puxa saco de ferro. E qual é o seu problema com o da Fundação Futuro? Não, esse é porque eu acho feio mesmo. Tanto que eu não li a revista, eu acho feio. Eu achei legal. Eu acho interessante o uniforme todo branco, aranha. Nunca tinha usado algo assim, fora aquela armadura de teia lá, antiga. Que o molhadado não é branco. É, aquele é prateado, mas assim, eu digo, na mesma tonalidade, é a única que é parecida. E não tem as teias, né, que são chatas de desenhar. Eu também não li essa fase aí da Fundação Futuro, né? O que eu vi de artigos, né? Que isso só durou mais ou menos um ano, mas o que eu vi de artigos, que era na época do Jonathan Hickman, né? Eu vi muitos elogios, né? Então, sei lá, acho que vale a pena algum dia a gente, como fã de Homem-Aranha, pegar e ler com calma, né? Eu lembro que eu não li. Eu lembro que eu não li porque saía na, eu acho que Universo Marvel, que era uma revista de, sei lá, R$15, que vinha trocentas histórias, e eu ia comprar só por causa de uma, entendeu? Eu falei, não vale a pena. Pra mim, né? Pra mim não valia, né? E essa fase do Jonathan Hickman também a turma gostava, né? Só depois da Marvel Knock foi o Matt Fraction, sei lá como é que fala essa merda. Aí que ele assumiu também a Fundação Futuro, né? Mudou aí. É, depois a Fundação Futuro depois mudou totalmente a formação, né? Sim, sim. É, foi. Mas, enfim, Magaren, você tinha comentado sobre o desenho, né, do Homem-Aranha e o desenho do Quarteto, que eles. Um aparecia no desenho do outro, né? Na época que não tinha o Racha lá ainda. Na verdade, o Quarteto apareceu no desenho do Aranha, o Aranha Escarlate apareceu rapidamente no desenho do Quarteto, assim, tipo, misturado lá com o cenário. Piscou, perdeu? Última... É? Tipo, piscou, perdeu? É, exatamente. Ah, não, então eu falei errado. A hora que você falou isso aí, eu tava pensando que era o desenho dos anos 80, é o dos anos 90, então, né? Dos anos 90. É que eu falei antes do Racha, que era a divisão lá dos direitos que teve nos anos 80. Certo. Esquece, então. Que a última série do Quarteto, fantástico, ela que são os heróis mais... O mais poderoso da Terra dos Vingadores. Alguma coisa, herói lá, Quarteto Fantástico? Menos poderosos da Terra. Não, era sério, legalzinho. Tem um episódio que o Tocha contrata um fotógrafo pra seguir ele, pra tirar fotos dele. Toda vez que vão falar que vai falar o nome dele, alguém interrompe. Ele, tipo o Chaves. Quem é você? Aí ele vai abrir a boca, ele não fala o episódio inteiro. Alguém interrompe e fala. A piada do episódio é essa. Extra-oficialmente, aquele é o Peter, que eles não podiam falar. Não podia, mas os produtores falaram que aquele é o Peter, que ele contratou lá. Certo, então, depois da Fundação Futuro, eu acho que não teve... Quer dizer, eu sei que teve. É, eu tava pesquisando hoje, eu não cheguei a ler, eu até já encomendei na importadora pra dar uma lida. E aí, quando o Tocha volta, eles vão. Tem uma edição da FF lá, que eles vão dividir o apartamento por um tempo. Aí eles causam altas confusões lá. Calma aí, você disse que o Tocha volta? Eu não acredito, voltou da morte? Que absurdo, que absurdo. Isso nunca aconteceu na história dos quadrinhos. Ele ficou meio apagado por um tempo, mas voltou. Eu falei que não aconteceu nada, mas só pra citar, teve aquele encontro deles, que é uma missão no espaço lá, né? Até que saiu pouco antes do... Na mesma época daquela cozinha do amanhã lá que a gente fala direto, saiu uma aventura no espaço. Acho que o Mônio gravava mensal ainda com a gente nessa época. Faz tempo, hein? Faz um tempo. Mas teve um encontro do Homem-Aranha com o Tocha. Que ano é isso? Aquela... Ah, uns 2-3 anos atrás. Que eu comentei... 2012, por aí? Por aí. 88 anos depois, 80 anos depois, teve... 88 anos teve o encontro do 2099 com o quarteto também. Verdade. Ótima história. Aquele quarteto lá... De 2099, tudo bem, depois descobriram que eles eram construtos do Vigia, mas teoricamente eles tinham todas as memórias do quarteto original e eram o quarteto original, digamos assim, era a versão 2099, era o mesmo, mas o encontro dos dois não é tão ruim assim, até tem umas referências interessantes à primeira Amazing, sabe? Não, ruim não é não, é porque já tava, parece que o povo não sabia muito pra onde ir ali no finalzinho, né? Não era mais o Peter David, né? A história tem um ar, um pouquinho de encheção de linguiça. Isso, né? Tem sim, e nessa do 2099 aí com o quarteto tem umas referências a Amazing Spider-Man 1, né? Tem algumas referências. E tem, eu vi uma notícia que tá em todo canto aí, eu não sei se pode ser considerado spoiler ou não, que eu não sei se eu deixo no programa ou se não deixo. Fala que a gente decide. Não, então, é que saiu uma notícia aí que com o cancelamento do, da revista sim, do quarteto, né? Que o quarteto meio que se desfez, entre aspas, aí. O Peter Parker, empresário aí, comprou, né, o edifício lá, que era a sede do quarteto. Ah, o Mas isso sairá ainda, né? Eu acho que nos Estados Unidos, nem lá. Nem aqui, nem lá. Brasil 2018. Não é nem spoiler, é só uma notícia diária. É, porque tá saindo... Sabe nada do que... A gente não sabe nem como vai ser. É, exatamente. E no MC2, volta e meia, o quarteto aparece lá. Quinteto. Vingadores, é o quinteto. E a única semelhança lá é que os X-Men continuam sendo inúteis. Eles quase não aparecem. Tá meio... Tanto que na missão... Que eles vão pra zona negativa recuperar alguma coisa lá, que eu não vou falar o quê, pra não ser spoiler. Meio que spoiler de história passada. Antes. A May vai junto também pra ajudar. Se quando ela tá precisando de alguma coisa, é o quinteto que ele chama. O Peter também ainda tem um bom relacionamento com o Tocha. Também eles estão lá conversando, fazendo piada um com o outro. Ah, interessante. É, então, assim, o quarteto, desde os anos 60 até hoje em dia, né? Tá, o Homem-Aranha. Tá certo que nos anos 2000 diminuiu bastante, mas eles estão sempre interagindo aí, né? Tanto que não é. A história tem a ver com o programa, indiretamente, que a Tia May viva era Arauto do Galactus. Verdade. Tem o do Tio Ben também. É, mas o Tio Ben não tem a ver com o quarteto. O Tia May tem, porque tem o Franklin. É o Tio Tia May com o Franklin. Verdade. O do Tio Ben só tem o Galactus lá, mas não é o Galactus que a gente conhece. Tá certo, tá certo. O da Tia May, a gente ainda vai fazer Trip View no futuro, né? Vai demorar ainda. Mas ela vira Arauto do Galactus e eu não tô lembrando do final da história. Se era... Uma história canônica, não é? É. Eu acho que ela é canônica do Ah, meu lembrei game. Do final. Lembrei do final. Deixa pra lá. Deixa no ar aí. É, não, lembrei. É canônico, de certa No ar forma. Não tem quarteto, né? Não, ainda não. Nope. De certa forma é canônica. Mas ninguém se lembra mais, né? É canônica, mas não vale muito. Mas é canônica. Exatamente. Bom, e ô André, você queria comentar sobre o encontro do Homem-Aranha e o Tocha Ultimate, né? Ah, sim. É, lá no Ultimate, na história do Homem-Aranha, foi lá em 2005, né? É, foi uma história em que o Johnny... voltou pro colegial, né, pro ensino médio para terminar, e aí ele encontra a Liz Allen lá, né, um gostou do outro, e aí marcaram lá para ir pra praia e tal, o Peter e a Mary Jane, né, e eles também, mais alguns colegas dele lá, e o Tocha, ele acaba manifestando os poderes dele lá sem querer, né, um acidente e tal, aí a Liz se assusta, a turma se assusta, ele vai embora. E aí a Mary Jane diz, não, olha, sim, e aí o Johnny tenta, volta pra escola depois, tenta falar com a Liz, só que aí a Mary Jane e o Peter diz, não, não fala com ela, porque ela é, enfim, ela não gosta muito de mutantes, né, quem lê Ultimate sabe disso, ela meio, não se dá muito bem. Tô lembrando. Ela também tem medo aí do Homem-Aranha também, já no começo, toda vez falavam dele, ela disse, não fala dele, não sei o que, ela não gostava, né, e aí disseram, não é melhor você não falar com ela mais e tal. Aí a Mary Jane diz pro Peter assim depois, olha, coloca aí a roupa do Homem-Aranha e vai falar com ele, rapaz. E agora o meu sotaque nordestino fluiu muito aí, né? né, meu irmão? Sim, porque ele falou que gosta do Homem-Aranha, vai lá porque pra ajudar as pessoas não é só dar porrada, não. Aí ele vai lá, fala com ele, e aí os dois começam a conversar, não é? E aí no meio da conversa acontece um incêndio, eles vão lá e resolvem junto, né? Aí no final o Homem-Aranha diz, olha, o Tocha fica bem animado, não, nós ajudamos pessoas, eu nunca fiz isso, estou muito feliz. Aí o Homem-Aranha fala, tudo isso que você perde e deixa de fazer é o preço que você paga pelo heroísmo, né? Então, é uma analogia aí que o Bendis fez com a palestra que o Tocha Humana dá lá nos anos 60, né? Que deu a moral lá pro Homem-Aranha, e no Ultimate foi o contrário, né? O Bendis fez essa analogia aí que ficou bem legal na história, né? É, no Ultimate então, o Aranha vem antes do quarteto, né? Então teve essa... É como... Sim. O Tocha voltou pra escola pra pegar pra terminar o ensino médio? Ah, foi, isso. Exatamente igual ao Homem-Areia, só que ele não chegou invadindo pedindo diploma, então. Já que eu tô aqui, me dá um diploma, né? E Mônio, o que acontece no final dessa história do Homem-Areia, Mônio, na escola? Mais uma farsa do Aranha, ué. Citação obrigatória essa farsa do Homem-Aranha agora, né? Precisa ter em todo o tipo que nem areia era, veja. Que faz? Que ele faz? Eu não ele sei. Joga a terra pra cima pra reencenar a briga dele. E fica tirando foto, selfie. Tirando selfie ainda, vagabundo. Enquanto só coarra e depois vende pro jornal. Olha aqui o Homem-Aranha lutando contra o Homem-Areia. Se batendo com o Homem-Areia. Vagabundo salafrário, mano. Citação obrigatória agora, todo programa. Teve uma fase do Ultimate também que o Tocha ficou morando na casa da Tia May, não foi? Pô, por um instante achei que teve uma fase no Ultimate que o Aranha ficava forjando as fotos. Também. Aqui, é a Liz no Ultimate que manifesta poder depois ou não? Sim, sim, é. Não era, na verdade, ela era mutante mesmo, né? Enfim, então, mas... ela desconfiava que era mutante e tal, por isso que ela também agia dessa forma, enfim. Eu não vou chutar, não. Qual que era o poder dela? Você lembra? Ela vira flama, não é? Então, é, flama é isso que eu ia falar. Quer dizer que o Tocha Humana acendeu o fogo da Liz. Sim. Ui. Porque eu achei que seria nessa história aí, a hora que você tava falando. Não, mas não foi essa história, não. Foi só depois. Só ela não lembro exatamente. Virou a flama. Sim, sim. Uma coisa que eu ia falar quando a gente tá falando dos desenhos é que a flama só surgiu porque eu não tinha o direito de usar o nome do Tocha Humana lá no Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. A criaram uma personagem com poderes de fogo, depois ela foi pros quadrinhos. Que era pra ser o Tocha Humana e o Tielo, o Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Só mas ela era tipo o par romântico do Aranha nessa série, então quer dizer que se fosse o Tocha ia ser um casal da liberdade toda mesmo. Hora. Para romântico não, porque não era filme do Remy. Ela tava lá. Interesse amoroso. É, acho que tem isso. Ficou marcado porque na redublagem ela foi dublada pela dubladora que fez a Mary Jane. O traço dela do cabelo era também idêntico ao da Mary Jane. Né? Tá na hora de acabar com tudo. Não, Vic. Tá na hora do pau. Eu acho que com isso a gente cobriu praticamente tudo, né? A gente, lógico, né? É óbvio que tem um monte de encontro entre Homem-Aranha e Coisa, Homem-Aranha e Tocha, etc. Aquilo parece ser nomeado agora. Que a gente não vai falar de tudo, né? Tipo, Homem-Aranha 100 da Panini teve. Homem-Aranha e Coisa, na minissérie que eu tava falando lá do Homem-Aranha com o quarteto, quando o Aranha chega no edifício Baxter Wara lá, o Coisa tá tomando banho, ele se enrola com a toalha lá, aí o Aranha fala, eu vim aqui que eu recebi uma mensagem de texto, não sei o que, e coisa, eu tô tendo resposta pra pergunta que eu nunca quis saber. A propósito, sua toalha está caindo. Que tristeza. Que tristeza. Coitada da Alice. Coitada não, coitada sim. Ops. Cara, porque se for igual o novo filme, não tem nada lá. Ah, tá, entendi. É. Se tivesse, deve ser pior pra Alice. Sei lá, depende. Bom, então, sendo assim, falando pra caramba, né, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, acho que deu pra explorar bastante nesse programa, né? Ou não, né? Bom, então é isso. Ué, e... será que se o Groot encontrar uma gruta, eles pegam fogo? Nossa, me ocorreu isso agora. Bom, então é isso. O Tweepcast é o programa mensal que a gente tem toda a última sexta do mês, né? Toda a última semana do mês aí no aracnofan.com.br. A gente tem esse site que eu acabei de falar, tem a fanpage no Facebook, tem o grupo também, né? Que tem gente pra caramba lá, já tá com... Atualmente tá com mais de 1.400 pessoas, eu acho, né? O pessoal comenta todo dia lá. O link tá no post. E toda quarta-feira temos Tweepview Classic, quando a gente fala das revistas clássicas do Homem-Aranha. E toda sexta-feira, Tweepview, que a gente fala das revistas atuais e outras coisas que dá na telha. Igual foi o caso do novo Quarteto Fantástico que a gente fez esse mês, né? A única exceção é a última semana que tem o cast, né? Que eu já falei. Pois é. Então é isso. Todos vamos abandonar novamente o Quarteto Fantástico. E nos vemos na próxima, né? Então, até mais. Abraço. Falou. Fighting crime takes all of my time. I can still bring you with a funky rhyme. Oh, what time is it? It's clobbering time. Oh, what time is it? It's clobbering time. Oh, what time is it? It's clobbering time. Oh, what time is it? It's clobbering time. Wrong with a funky rap song. Got pretty blue eyes, but I'm twice your size. No suit, creep, man, better get wise. Vou tomar um remédio pra cabeça ali, que tô quase moniando aqui. Ixi, você também? Tem verbo agora? Aí, Eric Zero virou? Se eu acordar com febre amanhã, com dor de cabeça, com qualquer coisa, morrendo, a culpa é de você, eu já sei, então.